Vamos nos unir agora. Viva Ceilândia, então chegou nossa hora. Com alívio e cirurgia moral, nossos irmãos, morte cerebral. Viva todos os guetos, na maioria pretos. Mas amo minha terra, Ceilândia, mais de 500 mil. E que fique gravado em pedras do mal. Aqui não é só fala, e sim um arsenal de ideias. Reduto traficantes, mal policiais, drogas, prostitutas, churrasquinhos de gato. Aqui é fora, encarnação do demônio, cidade sem lei. É, ainda é pouco pra vocês? Não! Acaba de pé aqui, não tem vez não, véi. Mostra o safado que entregou o irmão, véi. Parada braba é o bote dos homens, véi. Surpresos somos atacados pela polícia. Nos dão pra colar flagrante em algum bolso. Alguém dá o vacilo, sai correndo. Pum, pum, pá! Só mais um corpo estirado, tá vendo? Ponto de encontro da rapaziada inteira. Ceilândia Norte, Sul, Ceilândia Centro, fronteira. Feira do Rolo, área neutra, considerada. Meu quarentão fica do outro lado. Maior favela organizada do Brasil. Morro plano, aqui moram mais de 500 mil intelectuais da malandragem. Pra cair na área tem que ter coragem. Ou então na cinta você tem que se proteger. Em sua família ninguém toca, então pode crer. Burro preto rebaixado, ronca alto, fudendo a comodidade do asfalto. Cabala, chamas, alibi, nossa proteção. Viva a Ceilândia, a favela, nosso alvorão. Livro de óbito, tiro nas costas. Bairro, gueto obscuro, boca de lobo, boca de fumo. Muito sangue, muito tiro, muitas crianças morrem. Bala perdida, outras sobrevivem quando ganham seu primeiro presente. Uma arma.